Olá, caros ouvintes, eu sou o Vilazzo Júnior e está no ar mais uma edição do SensoCast, aquele podcast sem igual que lhes traz uma disputa diferente a cada mês ligada à cultura visual. Rimou sem querer, desculpa aí. Hoje iremos inaugurar um novo estilo de batalha, mais uma vez entre personalidades reais da podosfera. É hora de conhecer a primeira edição do SensoCast Nostalgia Fight. Mais do que trata-se essa nova disputa? Vocês vão entender melhor ao longo do podcast, mas basicamente é um modelo de disputa em que a competição se foca principalmente em coisas que aconteceram e com cultura visual nos anos 80 e 90. Apesar que tem algumas coisas que a gente vai falar que não são só 80 e 90, tá? Enfim, então vamos conhecer os nossos participantes de hoje. Hoje temos dois vencedores e apenas um perdedor de edições anteriores, né? Mais uma vez trazendo pessoas que já participaram do podcast. Então, o primeiro participante é um podcaster e fã de boa música, pelo menos de boa música pós anos 90. Detentor de uma vitória, falo dele que certamente um dia nos irá abrilhantar com seu show de stand-up comedy. Uma salva de palmas para Rodrigo Bibop. Cheguei, pessoal. Mas aí, vale lembrar que meu stand-up comedy vai ser sentado. Ok. Tá velho, hein, Bibop. Se não aguenta ficar em pé, tá foda, hein. Tá foda, hein. O stand-up comedy também vai ser vazio. O segundo participante é um dos blogueiros mais adorados da otakusfera nacional. Um grande conhecedor de cultura inútil e que tem uma vitória pessoal por compreender a profundidade por trás da obra máxima da cultura visual nos últimos 35 anos, o Batman Feira da Fruta, é claro. É com outra salva de palmas que recebemos novamente aqui o blogueiro, podcaster e crítico de salas de templos, Luke Lucas. Just do it! Do it! Just do it! Just do it. Você consegue. Do it. E pra terminar o seleto grupo de participantes dessa edição, temos o grande sommelier de animes, mangás, hentai, jogos de caminhão e de provavelmente outras coisas que nós ainda não sabemos. Tentando mostrar que sua derrota em uma edição anterior desse podcast foi apenas um deslize, é com outra salva de palmas que recebemos o blogueiro podcaster Eric Dias. Olá, e eu não tô tentando mostrar nada, na verdade. Não sei nem qual tema direito. Just do it! Do it! Do it! E aí, preparados a relembrar anos 80 e 90? Não! É bom que eu nasci no final dos anos 80, então eu tô preparado. Vai ser mais anos 90, cara! Na verdade, os anos 80, vocês têm que entender que eles acabaram em 95. E eu espero que seja tudo sobre a manchete, porque eu tenho muita opinião sobre... Tu não tinha nem manchete, cara. Pois é. Bebop explicando as piadas desde 1900 e não sei quando. Que eu não sei quando o Bebop nasceu. 95. Tá bom. A disputa então hoje vai ter 5 etapas e dentro dessas etapas as perguntas, os questionamentos vão ter os seguintes temas, né? Animes exibidos no Brasil nos anos 90, cartoons dos anos 50 e 90 exibidos no Brasil, filmes exibidos na TV a exaustão nos anos 90 e começo dos anos 2000, programas de TV dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000 que não existem mais, ou que existem, mas que não são tão mais famosos, e músicos que fizeram muito sucesso nos anos 80 e 90, sabe-se lá por quê. Então vamos lá! Round 1. O nome do round se chama Passa ou Repassa com Dicas. Então essa fase ela consta em uma etapa de perguntas e respostas em que o jogador terá de responder algumas perguntas sobre temas diversos e caso não saiba ele pode passar para o próximo participante que vai receber uma dica e pode passar para o terceiro participante que vai receber uma segunda dica e se o terceiro participante não responder ele perde um ponto. Se alguém responder errado perde dois pontos. E se acertar, ganha dois pontos. Deu pra entender? Ok? Sim. Então, quem vai começar é o Bibop. Bibop, escolhe um número de 1 a 6. 5. Então, a sua pergunta é sobre filmes. Falando sobre Bob Hoskins, grande ator Bob Hoskins, que filme noir de grande sucesso ele estreou em 1988? Você sabe dizer? Bob? Bob Hoskins. Eu não lembro disso, cara. Você pode passar, né? Pra não perder ponto, se quiser. Eu passo, então. Passa pro Eric ou pro Luke? Pro Luke. Ok. Então, Luke, a mesma pergunta, a dica é... Tem um bebê fumante no filme? É assinado pra Roger Rabbit. Exatamente. Essa eu sabia, nem precisava da dica. É isso aí. Então, Luke, você agora escolhe um número de 1 a 6, não pode ser o 5. Número 3. Número 3, também é sobre filme. Essa pergunta devia ter vindo primeiro, mas tudo bem. Qual foi o filme protagonizado por Bob Hoskins e John Leguizamo que foi baseado em jogos de videogame? Super Mario Bros. Aí, acertou de novo. De filme é nóis, velho. O problema é os animes. É só o problema que eu faço blog aí, só. Então, Eric, escolhe um número de 1 a 6, contanto que não seja nem o 3, nem o 5. 2. Então a pergunta é sobre desenhos animados, não animes, né? Qual o nome do desenho animado de ação dos anos 70 que foi reexibido várias vezes na Rede Manchete e que é protagonizado por um faxineiro? Não faço ideia. Você quer passar? Pode passar pro Luke. Ok, então. Luke. Manchete, caralho. A dica caralho, é, ele tem uma identidade heróica secreta. Manchete. Eu não sei porra nenhuma de manchete. Então, passo pro Bebop. Bebop, qual o nome do desenho animado de ação dos anos 70 que foi reexibido várias vezes na Rede Manchete que é protagonizado por um faxineiro? A primeira dica foi... Kung Kung Fu. É. Nem precisou da segunda dica, cara. Quantos faxineiros tem protagonista de desenho, pô? Boa, Bebop. Você de novo, Bebop. Então escolhe agora números 1, 4 ou 6. 1. 1 é sobre anime. Qual o nome do anime que foi exibido no SBT em 1996 e 1998 e cuja protagonista se chama Ricardo? 96 a 98 é... Guerreiras Mágicas de Rei. É, isso mesmo. Aê! Pô, o pessoal tá indo muito bem, pô, nessa primeira etapa. Luke, 4 ou 6? É, 6. É, você escolheu o anime. Tô fudido. Caiu. Ah, mas isso é muito fácil, cara. Que personagem de um anime exibido nos anos 90 no Brasil foi confundido com um extraterrestre em um dos episódios finais desse anime? Tá bom. Não sei, cara. No anime não é meu foco. Pro Eric ou pro Bebop? Pro Eric, porque o Bebop já mostrou que sabe. Então, Eric, a dica, ele é um baixinho. Eu não sei nem direito como que foi a pergunta que você fez. Como que foi confundido com essa Que personagem de um anime exibido nos anos 90 no Brasil foi confundido com um extraterrestre em um dos episódios finais desse anime? Não sei. Vai. Bebop, ele tem um olho na testa. É a última dica? É a última dica. É o Vegeta. Não, é o Riei! É o Riei de Yakusho! O Vegeta tem olho na testa. O Riei, no último episódio de Yakusho, ele é confundido com o extraterrestre. Aparece no jornal até. Caraca, velho. Bebop perdeu 2 pontos. Então, Eric, a última pergunta é pra você. O tema é programa de TV. Em que programa da TV brasileira Mr. M apareceu pela primeira vez? Nossa. Eu vou chutar. Ah, Eric, pelo amor de Deus. Foi o Domingo Legal? Não. Ah, não lembro. Passa pra mim. Menos 2 pro Eric. Não, errou. Foi fantástico. Ah, que droga. Então, ao fim da primeira etapa, a pontuação tá assim. Eric com menos 2, Bebop com 2 e Luke com 4. Ué, Velaz, eu pensei no cara certo, viu? Show, só errei o nome, não sei porquê. A gente chamou Vegeta. Tu tem nem Vegeta. Eu falei de Vegeta. Eu pensei no Rei e falei Vegeta. Que loucura, cara. Que drogado, velho. Tá mal, meu. É que nem aquelas questões de prova, assim, você sabe, acha tão fácil que escreve uma coisa parecida e acaba errando. Ah, enfim, continue, foi mal. Ai, cara, então vamos lá. Round 2. O segundo round se chama Quem Sou Eu. Então nessa fase, no jogo, vocês vão ter que descobrir que personagem é com base em características que eu vou passar. Vou passar 3 características. Pode ser um personagem, um filme ou um desenho animado, vou dizer o que que é. E... caso você erre, você não perde ponto. Só que a próxima pessoa vai tentar, tendo uma dica. No máximo, vão ser 4 dicas. Se ninguém acertar depois de 4 dicas, aí todo mundo perde 2 pontos. Se você acertar, você ganha 5 pontos. Vamos começar pelo Eric, que tá em último lugar no momento. Eric, escolhe um número de 1 a 3. 2. É um filme. Então, qual o título desse filme? Ele apresenta uma aventura protagonizada por um grupo de crianças. Ele tem vilões e tem muito chocolate nele. Mole. Você, ó, se tu errar não tem problema, vai só pra dica pra passar uma pessoa. Posso chutar aqui, mas... Fantástica Fábrica de Chocolate. Não. Não. Vamos pra próxima pessoa. Ih, fudeu. Você quer passar pra quem? Pro Luke ou pro Bebop agora? Passa pro Bebop. Ok. Então, Bebop, a primeira dica é... Uma pequena estátua é quebrada no começo do filme. Eu posso passar? Pode passar ou pode chutar. Tanto faz, tu não vai perder ponto não. Qual era a pergunta de novo? Qual o título desse filme? Ele apresenta uma aventura protagonizada por um grupo de crianças, tem vilões e tem muito chocolate. Ué, você não fala do ano que é? Não. Ainda tem mais três dicas, cara. Tem muito chocolate. Eu não sei, eu achava que era o que o Eric falou, mas tá errado. Eu imaginei, passo. Eu botei esse muito chocolate só pra sacanear. Pois é, eu não consigo lembrar nada agora de chocolate além do... Da então fábrica. Tá, vou pro Luke? Vai lá, Luke. Luke, tipo. A primeira dica, lembra? Chocolate! A primeira dica é uma pequena estátua quebrada no começo do filme, a segunda dica é tem um garoto que fim saber bem espanhol. É os Goonies. É os Goonies, exatamente. Chocolate. A terceira dica era, tinha um gordinho carismático e a quarta tinha a ver com o pirata. Tá fácil. De filme tá fácil, pô. O Luke tá detonando, cara. É impressionante. Eu vou fazer um blog de filme, cara. Eu vou desistir dos animes. Tá bom, então... A concorrência é maior, hein, Luke? Bebop, um ou três? Três. Eu sou um músico. Quem sou eu? Eu sou cantor, compositor, DJ, fiz parte de uma banda chamada Hey K, mas sou mais conhecido pela minha carreira solo. E um dos meus grandes sucessos fala sobre uma mulher chamada Heloísa. Sabe quem é? Sei, sim. Quem é? Vini. Vini? Olha só! Caralho! Caralho! Qual que é o da Heloísa? Eu não sei qual que é o da Heloísa. É Heloísa, mexe a cadeira. Ah, tinha uma Heloísa ali, cara. Eu acho que ele não fala durante a música, né? Mas fala não. Só mas tipo... o nome da música é esse. Caralho. Luke, então a última ficou pra você, cara. É um personagem do desenho animado. Quem sou eu? Eu sou um baterista e faço parte de uma banda adolescente, mas eu não sou humano e não... É o Tubarão. É o Tubarão, porra. Aê. Tá difícil, cara. Eu não sou humano, já sabe quem é. Eu já sabia pelo baterista, já. Eric, você tem que dar uma corrida aí atrás aí, pra conseguir alcançar o resto, pessoal. Pega o caminhão e acelera, Eric. Você quer falar alguma coisa pros seus adversários? Não. Cara, você não sabe. Mr. M, cara. Você não tem direito de falar. Eu não prevejo que eu vá virar esse jogo, então deixo. Então vamos lá. Round 3. O nome do round é onde toca essa música e vai ter opções. Então nessa fase, vou declamar algumas músicas. E vocês vão ter que dizer, baseado nas opções que eu vou dar, qual que é a opção correta. A maioria tá muito fácil, só tem uma que tá difícil. São quatro perguntas, então Eric, por favor, de 1 a 4, qual o número que você escolhe? 3. Se fudeu. Coitado. É porque ele é a única música que ela é em inglês, cara. Então, nossa, com inglês nórdico do Evilás. Exatamente. É... Mas a dica é, dentro da letra fica meio claro. Eu vou cantar só parte da letra, óbvio. Cantar não, né? Declamar. Presta bem atenção, porque dentro da letra ele meio que responde qual que é o nome do filme. Então, vamos lá. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel, and the endless that you fear, you are pulled from the ribcage of your silent heavier. You are in the arms of the angel. Maybe you find some comfort here. Eu sei que é bem complicado. É a única que era meio chata. Então, as opções são: essa música é do filme A Rocha, essa música é do filme Encurralados no Paraíso, essa música é do filme Despedidas em Las Vegas, ou essa música é do filme Cidade dos Anjos. Vou chutar. Eu entendi a letra, mas Cidade dos Anjos. Cidade dos Anjos, do Chico Cage, é isso aí. Que no final Deus manda o dedo do meio pro Nicolas Cage. Se fode aí. Ganhou 3 pontos, cara. Ele é negativo. Então agora, Bebop, você escolhe 1, 2 ou 4? 2. Aí vem um furacão, vem emoção, tem corrida e avião, tem sensação, velhos castelos, belos duelos. Parou aí, Anle. Então, essa letra é de DuckTales, os aventureiros, DuckTales, grandes figuras, DuckTales, os pesquisadores de aventuras, ou DuckTales, os caçadores de aventuras. Pera aí, fala de novo, querido. DuckTales, Os Aventureiros. DuckTales, Grandes Figuras. DuckTales, Os Pesquisadores de Aventuras. Ou DuckTales, Os Caçadores de Aventuras. Pera aí, tu quer saber o nome do desenho ou o nome da música? Não, é o nome do desenho. É sempre o nome. Ah, então é o último aí, a quarta opção. DuckTales, Caçadores de Aventuras? É. É porque se fosse, nome, pô, é o nome se da fosse música. O nome da música, ia ser diferente, pô. Não sei, mas vai que é. Então, Luke, 1 ou 4? 4. Essa aqui vai ser foda, Luke. É um programa de TV. Uba, uba, uba, rei. Uba, uba, uba, rei. Uba, uba, uba, rei. Uba, uba, uba, rei. Baba, tumbarabaraba. Baba, tumbarabaraba. Baba, tumbarabaraba. Baba, tumbarabaraba. Tchaca, tchaca, bum, tchaca, bum, tchaca, bum. Tchaca, bum, tchaca, bum, tchaca, bum. Tchaca, bum, tchaca, bum, tchaca, bum. Tchaca, tchaca, bum, tchaca, bum, tchaca, bum. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos botar aqui as opções. É o Fantástico. Programa do Gugu, opção número 1. Sabador Sertanejo, opção número 2. Banheira do Gugu, número 3. E Domingo Legal, número 4. Rolava uma sacanagem no Sabador Sertanejo, vocês que não lembram. É o Domingo Legal. Domingo Legal. Uau, Domingo. Cara, meu professor tá com o cabelo igualzinho do Gugu, ele zoou ele o tempo todo. Não tem como errar. Então, Eric, você tem a sorte e vai ter a última música. Então, isso aqui também é fácil. Vai. Voar por terras distantes, ser um herói de verdade. Aprendi a usar a magia em horas de dificuldade. Vovô sempre quis me ensinar. Um dia vou ter que aprender. Pra lutar contra as forças do mal, a gente tem que saber. As opções são Fly, o guerreiro. Fly, o pequeno mago. Fly, o guerreiro mago. Ou Fly, o pequeno guerreiro. Fly, o pequeno guerreiro. Nunca assisti isso, mas de tanto que já vocês mesmos já cantaram a maldita letra dessa música. Ah, mas você podia errar o nome. Não é maldita não, mas é, foi muito fácil, eu tenho que botar as músicas mais difíceis. Porque o pessoal fica reclamando que meus jogos ficam difíceis demais. Eu tô achando tranquilo. É de boa. Então vamos lá. Round 4. O quarto round é a Dedonha de Cultura Inútil. Então, nessa etapa vamos reviver o jogo da Dedonha. As regras são as mesmas de qualquer jogo de Dedonha sem papel. Primeiro, cada participante vai indicar um número. A soma dos números vai estar relacionada a uma letra. E então eu vou sortear um tema qualquer. E desse tema eu vou selecionar um dos 5 perguntas que eu coloquei aqui para vocês jogarem a Dedonha. Então, a Dedonha é aquele jogo clássico. Assim, vocês têm que dizer o nome da parada. Aí o próximo vai ter que dizer o nome da parada. Quem ficar por último ganha 4 pontos. Vão ser 3 jogos. Ok? Tudo bem? Entendido. Em São Paulo é a Dedanha. A Dedanha, né? Vamos lá. Cada um diz um número, primeiro jogo. 3. Qualquer número. Qualquer número, né, cara? Falei 3. Certo? 180. 4. Tá, tá, foda-se, Bebop. Por favor. Eu não vou fazer essas contas, não, tá? Tá, então 8. Certo. 0,2. Eu sei, vou considerar um 0, tá? Pi. Pi. Pi é foda. A letra é L, viu? Melhor letra do alfabeto. Então deixa eu sortear aqui. Caiu músico. Então, vocês têm que dizer músicos, bandas ou grupos brasileiros que fizeram sucesso nos anos 90. Começando pelo Eric, com a letra L, músicas, bandas e grupos que fizeram sucesso nos anos 90. Latino. Legião Urbana. Bebop. Lulu Santos. Eric. Ah, Los Hermanos. Luke. Eu não sei, cara. Então tá, Luke tá fora. Então, Bebop. Calma. Não sei. Então Eric vai ganhar. Com L é difícil, cara. Com L é foda. Ah, você vai. Lulu Santos? Alguém falou Lulu Santos? Falou no começo. Já falou. Falei. Mas tu já ganhou, cara. Já ganhou. Relaxa. Aê! Relaxa, Eric. Ok, vamos lá. Outro número, por favor. 3. De novo? Ah, de novo. Bob. 15. Certo. Luke? 8. Z. Nossa senhora. Porra. Vocês podiam ter somado antes, né? Tá que me pare. O tema é desenho animado protagonizado por animais. Dessa vez que começa o Bebop. Valeu. Protagonizado por animais? É, tem que ter animal. Porra. Olha os caras digitando aí, tô ouvindo, hein? Ah, já sei, Zuzubalândia. Ah, não é desenho essa porra. Zuzubalante. Zuzubalante. E ó, vou te dar 5 segundos. Vamos lá. Os caras digitaram aí que eu vi. Com Z. Zillion. Zillion é um anime com Z, só que não tem animais. Não? Não. Tem certeza? Tenho certeza absoluta. Tem uma ursa merendeira, eu tenho certeza. Não, isso é outro. Isso é outro. Ah, é. Culpa é de vocês, escolher a letra. Tá que pariu, cara. Eu só sei um só. Se chegar no look, cara. Não, eu passo, eu errei. Eric, tem algum? Não. Então, Luke, vamos lá, sua chance. Zé Colmeia. Zé Colmeia. Olha aí. Ponto pro Luke. Eu fiquei com medo de alguém falar do Zé Colmeia. O pessoal digitou aí, roubou pra caralho. Eu digitei, mas não tava procurando por isso. Ah, culpa é de vocês. Você sabe como é que funciona a dedonha. Que difícil, cara. Minha sogra é Zé Colmeia. Então vamos lá de novo, número. Um. Certo. Eric? 7. 1. Ok. Letra J. Ai, meu Deus. Eu quero saber de vocês filmes de monstro com a letra J. Começando pelo Luke. Jurassic Park. Tá. Eric? Tem que ser animal? Não, filme de monstro. Monstro. Filme monstro, desculpa. Jumanji. Ok, Bob. É Jurassic Park 2. Tá valendo. Jurassic Park. Pode ser. Ó, pode ser tubarão, só pra avisar, viu? Esses filmes de monstros que te falam animais, assim, que são monstruosos e tal, pode ser. Mas tubarão é com T, né? Com J. Vai lá, Luke. Jurassic Park 3. Pois é, soltou aí agora. Ó, Jurassic Park 4 não vale, viu? Só pra deixar claro. Eric. Jornada nas Estrelas Conta? Tem muito. Não. Tem a baleia lá do outro lá. Chegou minha vez já? Não, Eric. Não conta Jornada nas Estrelas? Não, não conta. Então, não sei. Então, Bebop. Jurassic World. Não, não, já disse, não vale, porra. Que ladrão da porra. Que ladrão da porra. Não era nem pra ter aceitado Jurassic Park 2, cara. Tem Jumanji 2 ainda. Não, não. Deixa eu ver. O Jota. É um filme de jacaré? Deve ter algum filme de jacaré aí do Zé do Caixão, não tem não? O jacaré é maldito. Caralho, que cultura difícil aí pra vocês. Eu não sei, mas não, cara. Ok, então Luke ganhou. Falar Jason. Jason vale, né? Não. Ele é monstro, velho. Ele é monstro, velho. Você viu o tamanho do bicho? Mas tem que ser Sexta-feira 13, né? Não, porque tem o Jason X. Jason X é aquele que tá no espaço, né? É foda. Ok, então jogo da dedonha acabou. Vamos pra última rodada. Final round. Essa é uma rodada especial, porque ela vale 10 pontos. Pode mudar o jogo por completo ou não. Gostei. Certo? Sempre justo, muito justo. Sempre justo, né? É, valeu, obrigado. Essa rodada agora, ela é uma espécie de batalha direta. Eu vou sortear um tema, e dado esse tema, eu vou dizer uma coisa, tipo, melhor alguma coisa, pior alguma coisa, vocês vão escolher um personagem, filme, seja lá o que for, e vocês vão ter que defender isso como o melhor e atacar o seu adversário. Primeiro você só defende, aí depois que todo mundo defender, eu digo, agora vocês podem atacar. É bem o esquema do Movie Fight lá do pessoal do Screen Junkies, ok? Ainda bem que não é uma batalha de rap. Boa ideia, Luke. Não, não dá nota porra nenhuma, não. Então, o tema sorteado é desenho animado. Eu quero que vocês me digam, melhor desenho animado, não pode ser anime, com animais e adolescentes. Cada um tem que escolher um pra defender. Eu vou escolher o do tubarão. Ok. Eric? Não faço ideia ainda. Eu vou escolher. Eu posso escolher? Pode. A Nossa Turma. Ok. Get along. Pior que é, né? Ele juntou mesmo, assim, né? Animais adolescentes. Que são animais adolescentes. Pois é. Foi a primeira coisa que veio à cabeça aí. Get along, game. Isso é uma merda, cara. Pior que eu não gosto não, cara. Nossa, tô... Ninguém gosta, cara. É tipo o cãezinho do Caribe. Ah, o Bebop escolheu aí. Nah, não sei, pô. Os Cinhos Carinhosos, Eric. Pior que vale. A filha do coração gelado é adolescente. Eu tava pensando mais em Scooby-Doo, cara. Tinha. Scooby-Doo? Ah. Só que o Scooby-Doo principal não é, porque o Scooby-Doo principal eles não são adolescentes. Não. Mas tem outras versões de Scooby-Doo que eles são. Mas as outras versões não prestam. Tem uma que eles são crianças, olha aí. Ai, porra. E tem o Scooby-Dão, que é o primo do Scooby-Doo. Ah, eu vou pegar Scooby-Doo, velho. Eu tenho que falar de Scooby-Doo. Tá bom, então pronto, Scooby-Doo. Você quer ficar com o tubarão do Luke? Eu nem lembro desse desenho do tubarão. Então. Porra. Pô, o povo não assistia o desenho, cara. Só tinha desenho de adolescente com animal, caralho. Você não tem respeito. Porra. Ah, pode ser. Qual era o nome do desenho que tinha o Pink e o Cérebro com a Felícia? Era, ou era um desenho separado ou era só Tiny um Tiny Toons, cara. Tiny Toons, pelo amor de Deus. É Pink, Cérebro e Feliz. Esse, ah, esse eu não sei, esse eu não sei. Que tinha os três. Eu não conheço esse. Caralho, velho, muito da hora. Coitado do Pink Cérebro. Eu não conheço esse. É, mas Tiny Toons valia, né? Pô. É um desenho separado mesmo ou era só um quadro lá do... Era separado. Eu não lembro quase nada, vai, né? Pink Cérebro e Felícia, né? Pink Cérebro e Felícia. Felícia é uma criança, mas tá bom. Existe esse desenho? Pink Cérebro e Felícia? Tem, pior que tem. Eles botam o Pink Cérebro com a Felícia. É muito triste. Não conhecia, não. Pink, Felícia e Cérebro. Tipo, aí ficou o Pink e a Felícia, dois idiotas, e o Cérebro tentando ajudar os dois. É muito da hora. Vou pra batalha. Bebop, por favor, defenda por que a nossa turma é o melhor... desenho animado, não anime, com animais e adolescentes. Então, a nossa turma tem tudo pra dar certo aí nesse tema, porque são adolescentes, são animais, ou seja, já sai ganhando, já sai com um passo na frente. E além do desenho ser bacana, a música de abertura gruda na cabeça e tenho certeza que todo mundo lembra. Então, merece ganhar. Ok, essa é a sua defesa inicial. Isso. Ok, então. Eric, por que Pink Cérebro e Felícia é o melhor desenho animado não anime com animais e adolescentes? Porque mostra dois ratos tentando dominar o mundo ao lado de uma garota psicodélica que maltrata esses ratos. E... já ganhou de mim. Eu posso mudar outro. Stop giving up. O desenho pode ter sido duramente criticado na época que ele foi exibido, porque não gostaram que tenham juntado a Felícia com o Pink e o Cérebro, mas eu acho que, na verdade, o Pink e a Felícia faziam uma ótima dupla juntos, pra azar o Cérebro, mas, enfim, eu achava que eles tinham uma boa química, apesar de que, no final, eles não conseguiam dominar o mundo, só os dois já não conseguiam dominar o mundo com a Felícia do lado, então pior ainda. Mas eu acho um desenho que mostra... de uma forma bastante agradável a relação entre dois ratos e uma garota. Ok. Luke, por que Scooby-Doo é o melhor desenho animado não anime com animais e adolescentes? Scooby-Doo criança, né? Porque ele tem um episódio com Batman. Acabei. Pra mim serve o contrário, mas... tem um episódio com Batman, tem um especial com os Globetrotters, tem a inclusão digital... tem o Scoobidão, que é o primo caipira do Scooby-Doo. O Scooby-Loo, que é o filho autista do Scooby-Doo, que é negado, porque o Scooby-Doo não fala que é filho dele, mas é, que é igualzinho. E ainda é tão superior que tem um filme com o Mr. Bean. É isso. Vocês apresentaram as suas obras, porque que elas são as melhores. Agora a questão é, por que as de vocês são melhores que as outras? Quero que vocês agora ataquem os adversários. Então vamos começar dessa vez pelo Eric. Eric, por que a sua obra é melhor do que as outras? Por que as outras não são tão boas assim? Porque tinha uma escola onde a Felícia ia nesse desenho, e que de vez em quando o Pink e o Cérebro iam juntos, escondidos, que se chamava Chuck Norris Jr. High. Então... é. Chuck okay. Norris. Mas por favor, ataque os adversários agora. Tem um episódio que o Chuck Norris está junto com o Scooby-Doo, e eles solucionam um crime. E o cara não pode falar que são malditos adolescentes porque ele tava do lado do Chuck Norris e eles estavam com medo. É isso mesmo? Não é sei, mentira. Eu acabei de inventar. Você tá inventando, Luke. Não, é a vez do Eric, pô. Eric, por favor. Criticar qualquer um dos dois? Pode ser os dois, é pra ser os dois, de preferência. Scooby-Doo criança, é uma merda. Porra. Porra, que argumento. Parabéns. E o do Bebop, eu nem sei que desenho é esse, mas só o nome também é idiota, pronto. Meu Deus, que argumentação. Nossa turma, cara, que triste. Pô, cara, nossa turma. Bebop, vamos ver, agora é a hora de virar o jogo. Vamos lá. Por que que o seu desenho é melhor? Por que que os outros não são tão bons assim? Primeiro que já começa ganhando na música. A música é bem melhor que a música do Scooby-Doo e que a música do Pink e o Cérebro é Feliz. Mesmo eu nunca tendo escutado, eu sei que é melhor. E tem um gato que tem uma faixa na testa. Parece o Daniel San, do Karate Kid. Tem uma menina, que é uma ursinha, né? Usa uma roupa de líder de torcida. E tem o principal, que eu gosto mais, que é o Alce, com um moletom lá com a camisa, né? Escrito M, que é muito engraçado ele. E eles, além de morarem num vagão de trem, eles cuidam da natureza, ajudam os outros bichinhos e ainda se metem em altas confusões. E os outros? Por que os outros são ruins? Bom, Pink e Cérebro Felícia é ruim porque, pra começar, o Pink é branco. Aí já tá meio errado isso. Que argumentação, cara. Parabéns. O Cérebro não consegue atingir o objetivo dele. E a Felícia acabou entrando ali porque foi demitida lá do Tiny Toons. Aí foi fazer uma pontinha no Pink e Cérebro. Então, acho que não rola. Nossa turma é melhor. Já o Scooby-Doo tem o Scooby-Loo. Que é chato pra caramba. Só a dublagem dele já dá dor de cabeça. É um bom argumento. Chatinho pra caramba o Scooby-Loo. O Scooby-Doo é bacana e tal, mas não é tão bom quanto o Scooby-Doo mais velho. Ou seja, o Scooby-Doo criança acaba perdendo nesse quesito. Então tá. Mas não falou mal do Batman. Você vê como o Batman é superior a tudo. O Batman é superior. Luke, então por favor. Não dá pra você falar do Batman porque ele já tá batido. Cara, o meu, desenho tem o Batman. O que que esse desenho de vocês oferece? Um alce homossexual? Não é homossexual. E pessoas maltratando animais. Enquanto no desenho do Scooby-Doo, os ruivos são sempre culpados, porque tem o ruivo Eric. O ruivo Eric é sempre culpado. Ele é o grande vilão de todos. Você provar que ruivos não são boas pessoas, e por isso a Felícia não é boa pessoa. Meu Deus, cara. Alguém quer defender a crítica aí que fizeram? Você quer defender esse lance aí que atacou a sexualidade do protagonista do seu desenho, Bebop? Sim, com certeza. Ele, pra começar, usa uma roupa azul. Já mostra que ele não tem nada de pink. E pra começar, ele é corno, ou seja, ele tem namorada. Eu não sei, pode. Frios. Homem também confuso, traz. Confuso, cara, isso confuso. Ele sai com aquela ovelhinha. Aquela ovelhinha que tem um lacinho amarelo na cabeça. Eu não lembro o nome dela. Ele sai com ela. Eu sou um cara legal, tipo, acho que atacar a opção sexual foi um ponto baixo. É, e se ele fosse gay, o que também que tinha? Você foi baixo nesse ponto aí. O Batman andava com o Robin direto, ninguém fala nada. Mas aí é o Batman, você não fala mal do Batman. E Eric, você quer defender aí os ataques do Luke? Eu não vejo onde que ele enxergou o maltrato aos animais nesse desenho. A Felícia, né? Nunca vi Felícia maltratar ninguém. Ela levou com boa vontade o Pink e o Cérebro, porque ela quis comprar uma tartaruga numa loja de animais. Aí o vendedor deu o Pink e o Cérebro de brinde e ela levou pra casa pra cuidar deles. E ela cuida com imenso carinho, porque quando ela os coloca dentro do carro, aperta o cinto de segurança em volta do pescoço deles, pra eles não saírem. Quando leva eles pra algum lugar, enfia eles dentro de uma mochila, pra bem apertadinho assim, pra eles não ficarem balançando. E ela cuida muito bem dos dois ratos durante os poucos 3 episódios que esse desenho teve. E a tartaruga nunca mais foi vista. Ah, a tartaruga... Não. Meu Deus. Luke, você quer defender aí o ataque que eles fizeram, cara? Fala do Scooby-Loo, cara. Cara, o Scooby-Loo é a inclusão das crianças. As crianças se identificam muito com o Scooby-Loo. Não, cara, ninguém se identificou com aquele... Eu olhava o Scooby-Loo e falava, olha aí, eu sou o Scooby-Loo. Ele era corajoso, cara. Ele não era covarde igual o Scooby-Loo. Cara, não, ninguém se identifica com o Scooby-Loo. O Scooby-Loo era foda. O do Eric e o do São Ruivos, cara. Não tem muito. Ruivo Eric é o vilão. Ok, então tá. Vi os seus argumentos. E bem, eu tenho um veredito. E cara, infelizmente, assim, eu gosto muito de Pink e Cérebro. Eu gosto muito de Pink e Cérebro. E eu tenho nada contra a Felícia, especificamente. Mas, cara, não. Assim, o melhor é complicado. Até porque o seu ataque aos adversários foi bem ruim, né? Porra, Bebop, acho que tu nem lembra qual é a história deles, cara. Só lembro da música. Get along, gang, get along, gang. É só tocar a música aí que o pessoal vai achar bacana, vai reassistir o desenho. Não, por favor, eles andavam não. De patins, eles andavam de patins, olha só que foda. Bebop tá vendo as imagens do Google Rádio. Então, praticava um esporte. A vitória vai pra Scooby-Doo Kids. Ganhou. Só pra ele não culpar o Ruivo Herring de perder. Maldito Ruivo Herring. Com isso, vamos ao placar, né? Mas eu queria fazer um pedido pra vocês. O próximo SensoCast vai ser um movie fight. Movie fight mesmo. Só movie fight. E eu vou convidar outras pessoas que trabalham com podcast de cinema e tal. Mas eu queria que vocês me ajudassem com eles. Então, eu quero que vocês façam o seguinte. Escolham um filme que vocês gostam, que passava muito na sessão da tarde, nos anos 80 ou 90. Pode ser também no cinema em casa. Escolha um filme só. E os nossos ouvintes vão votar qual desse filme é o melhor. Então, por favor, cada um escolhe um filme. Eu escolho a Lagoa Azul. Altas punhetas pra Lagoa Azul. Os peitinhos daquela garota estão marcados na minha mente. Então que tá, a Lagoa Azul. Mas aí eu não sei qual dos dois tem o peitinho, porque os dois são iguais e nunca... Os dois têm peitinho. Os dois têm? Qual que é o que o cara morre com os... É o primeiro. Ah, então é esse aí, mano. Cena traumatizante pra depois ver peitinhos. Eu acho que justo. Bebop, conta comigo. Excelente filme. Eric. Do Academia de Polícia. Do Academia de Polícia qual? Todos. Nossa, eu lembro mais do 3 e do 4, mas eu não sei os anos deles. Ok, eu vou deixar. Caralho, parabéns por saber qual que é o 3 e o 4, cara. Eu não faço ideia de quais são. Então tá. Isso vai ficar na enquete, pessoal. No post desse cast, eu queria que vocês votassem lá qual que desses três filmes vocês mais gostam. Isso vai ser importante pro próximo podcast. Então, já fica meio que preparado pro próximo podcast. Pode ser muito bom ou muito ruim para os próximos participantes. Mas bem, resultado. Ao longo dessas 5 etapas, muito disputadas, acabou que o resultado foi o seguinte, cara. Por uma vitória mais ou menos esmagadora... Como pode ser mais ou menos esmagadora? Esmagou só um pedacinho? Não sei. Pegou só o dedão. Só. Nós temos, em terceiro lugar, Eric Dias com 8 pontos... bom. Bebop com 10 pontos. E Luke Luca com 35 pontos. Caralho, aquela última não valia porra nenhuma. Então, Luke Lucas é o grande vencedor desse podcast. O que prova que ele realmente é o que tem mais cultura inútil. Just do it! Vamos então para as considerações finais do podcast. Podcast nostálgico. Que infelizmente o Eric não sabia do Mr. M, ficou meio chato isso, mas... Triste. Muito triste. Mas o Eric sabia do Fly mesmo sem nunca ter visto, então compensa. E também ele acertou o filme do Nicolas Cage. Eu via Mr. M no Fantástico, mas não lembrava o primeiro lugar que ele apareceu, porra. Me diga seus segredos, ó grande mago. Oh. Mago dos magos. Mr. M. Você percebeu que a do Nicolas Cage, todos os 4 filmes eram do Nicolas Cage? Não percebi, não. É, excelente. Todos os 4 filmes foram com o Nicolas Cage, cara. Enfim, Eric, por favor, suas considerações finais. Você espera vencer a próxima vez que participar. Faça aí seu recado. É, diga onde é que o pessoal pode te encontrar. O que o pessoal pode ler dos seus textos. Como você pode indicar coisas para as pessoas, você sendo um sommelier. Tão espetacular. Então, no caso, eu espero sim ganhar na próxima vez, desde que o tema seja anime. Ok, a próxima vez que eu me chamar vai ser o tema anime. Outros temas eu danço um pouco, mas obrigado pela participação. Acessem o Anime Corte, tem lá o guia da temporada de verão, 51 animes mais uma animação chinesa, que vai ter dublagem da Hanazawa Kana. E no caso... Já dropei, já. Dane-se, eu não perguntei. E no caso... Qualquer coisa, me adicionem no Steam ou no MyAnimeList. Tem os links lá no AnimeCorte. Se quiser conversar, tem esses lugares. E é isso. Você não vai indicar nenhum post, nem um texto especial? Já indicou, já tem os guias todas as temporadas. Não sei que eu tente indicar pela décima vez, o que eu não tenho feito muitos textos ultimamente, por conta de certos passatempos em outros lugares. Finalmente eu zerei Netune. Quantas horas é? 64 horas. Nossa senhora! Caralho! E o 2 eu vou deixar pra jogar lá pra frente, eu vou acabar perdendo mais tempo. Mas. Ah, detalhe: o X10 de 10 animes hentai já é o quarto post mais acessado no Anime Corte. Parabéns, pervertidos, por conta disso. Falou o cara que escreveu, poxa. Não, cala a boca. Ok, então... Luke, por favor, suas considerações finais. Que achou do podcast? Sua vitória aí? O filme é muito fácil. Tem que mandar mais coisas muito difíceis pra mim. Como sempre, eu aqui reclamando dos comentários do Shunan, porque aqui eu posso desabafar. Comentaram no meu post de Another, o review. Review Another e o anime de terror que não existiu. Shiki me deixou muito curiosa, porque no final parece que tem continuação, mas não tem. É isso. Comentário de Shiki no meu post de Another. É isso. Obrigado. Não, o Shiki não é outro anime, não. Pois é, né? Eu, é isso. Obrigado, leitores. Amo todos vocês. É só essas considerações finais? Não vai indicar, sei lá. Não tem, cara. Se eu indicar alguma coisa, o nego não lê mesmo, então não tem problema. Bebop, fala suas considerações finais aí. Ah, foi bacana aí jogar com vocês. Eu sei que ganhou. Acabamos perdendo o Eric na parte da escolha do desenho. Ah, enfim, quem quiser, acesse lá o Anime Coach. Tem posts bem bacanas lá pra vocês. Sempre com podcasts novos. Mas eu devo dizer uma coisa, cara. Me impressionou tu acertar o Vini de primeira, cara. Impressionante, cara. Eu lembro, Heloísa é minha chicadeira. Eu não preciso de dica, é o Vini. Porra. Agora eu preciso saber porque ele botou Heloísa, assim, não fala uma vez na música. Pois é, por isso que eu não esqueço o nome da música. É igual a Amélia, mulher de verdade, o cara não fala Amélia uma vez na música. Então eu vou pras estatísticas do anime portfólio, pra gente terminar sempre com aquelas estatísticas engraçadas. Alguém sabe o nome daquele anime dinossauro que passava no Cartoon? Anime dinossauro? Digimon? Eu não sei que anime dinossauro poderia ser esse. Se alguém tiver ideia aí, é, você sabe? Sei lá, Bakugan, não tem dinossauro, né? Eu tô confundindo. Sei. Eu confundo Bakugan com Bakuman e é sempre confuso. Oh, é? Porque são iguaizinhos. O nome é tudo igual. Aí eu vejo na TV pra assinatura, porra, tá passando Bakuman, cara. Aí não é Bakuman. Outra pessoa chegou lá no Importifólio procurando por Cops, passava na Globo pela manhã. Bad Boys, Forte Canadu. Pior que eu pensei a mesma coisa. Outra pessoa chegou lá no Importifólio procurando por músicas que combinam com personagens de Nisekoi. Vocês têm alguma dica aí pro rapaz? Qualquer música insuportável. Tem alguma dica aí, Eric? Acho que nem fui à frente com o Nisekoi. Uma enrolação do caramba. Eu que gosto do estilo, tô achando chato pra cacete. Uma pessoa chegou procurando, pô. É proibido passar animes de demônios na TV. Não. Desde quando? Eu não sei, cara. Se passa esquenta, pode passar anime de demônios. Acho que na igreja informaram errado pra ele. Esse aqui, eu até entendo porque ele chegou lá no blog. É só porque eu achei curioso o cara botar essa busca no Google, cara. As pessoas chegam no Google. Só que eu deixava bem claro, então. Kusei Madoshi Kohosei no Kyokan presta e arroa respostas. É isso aí. Não sei o que é isso. É um anime que vai estrear agora. O anime vai estrear agora. É cara. Um idiota quem tá perguntando se presta, se o anime não estreou. A Light Novel não presta. Eu não sei, pode ser que ele tava falando da Light Novel, né? Não presta. Você já começa com uma garota correndo com uma torrada na boca, esbarrando no protagonista, mostrando a calcinha e ele sem querer tocando no peito dela. Yes, caralho, preciso ver. Que incrível, que plot. Mas isso aí já existe. E por último, esse aqui é bem clássico. Animes escolares harém conselhos. Presta dependendo do ponto de vista, né? É isso que o povo quer, cara. Ainda bem que tem seis, né? Muito obrigado por vocês terem participado de mais um SensoCast. Daqui a um mês a gente se encontra com um novo SensoCast, com um novo tipo de podcast, que é o Movie Fight. E tchau, tchau. The door.